banda, banga. Baby, calm down, calm down. Tem novidade pra você que gosta de açaí e sorvete. Açaiteria e Sorveteria Rubi. Inauguração dia 3 de fevereiro a partir das 17 horas. Na rua Rubi, bloco 1067. Na Açaiteria e Sorveteria Rubi, temos açaí na tigela, açaí na taça, açaí na barca, sorvete e picolé. Lá, tudo é uma delícia. Provou, gostou, se viciou. Na Açaiteria e Sorveteria Rubi, você encontra o melhor açaí da região. E na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Nosso fone zap é 85 996 97 41 37. 85 996 97 41 37. Ei, não vai esquecer, a inauguração é dia 3 de fevereiro, a partir das 17 horas, na rua Rubi, bloco 1067. Estaremos prontos para te receber. E aí, vai ficar de fora dessa? Tem novidade pra você que gosta de açaí e sorvete. Açaiteria e Sorveteria Rubi. Inauguração dia 3 de fevereiro a partir das 17 horas. Na rua Rubi, bloco 1067. Na Açaiteria e Sorveteria Rubi, temos açaí na tigela, açaí na taça, açaí na barca, sorvete e picolé. Lá, tudo é uma delícia. Provou, gostou, se viciou. Na Açaiteria e Sorveteria Rubi, você encontra o melhor açaí da região. E na hora de pagar, aceitamos cartões e Pix. Nosso fone zap é 85 996 97 41 37. 85 996 97 41 37. Ei, não vai esquecer, a inauguração é dia 3 de fevereiro, a partir das 17 horas, na rua Rubi, bloco 1067. Estaremos prontos para te receber. E aí, vai ficar de fora dessa?